Nós precisamos aumentar a fé, crescer na fé. Alguém, eu vi algum slogan, a academia da fé, eu não sei aonde foi, em alguma igreja, e a gente precisa pedir a Deus para nos colocar na academia e malhar, de modo que as pessoas possam testificar que nós somos pessoas de fé, e não apenas pessoas que dizemos ter fé, todos dizem ter fé. Na verdade, eu não sei, lá no Rio de Janeiro até que eu não vejo tanto isso não, mas aqui em Belo Horizonte é demais, eu tenho muita fé em Deus. E eu não sei se é assim no mundo inteiro, mas aqui, não sei também se é porque eu fico mais aqui, aliás, no Brasil inteiro, mas todo mundo fala, tenho muita fé, mas eu não vejo essa fé. E às vezes até dentro da igreja a gente diz, eu tenho fé, mas eu não vejo essa fé. Eu quero uma fé maior. Quando a gente vai vendo a história de Abraão, que nem eu disse para vocês, ele sai por um chamado, mas o último grau de fé que Abraão está é de Deus falar, me dá teu filho, e ele falar, eu te dou. Esse é um grau de fé muito alto, de modo que nós, os que acreditamos em Jesus, somos tidos por filhos de Abraão, porque ele foi quem de fato teve fé, fé ao ponto de dar o seu filho, confiando que Deus poderia trazê-lo de volta. Então, se nós dizemos ter fé, as pessoas precisam ver essa fé que nós dizemos ter, para que então as coisas possam acontecer e Deus possa se revelar a essas pessoas. Eu quero crescer em fé, eu quero aumentar a minha dose de fé, eu quero mostrar para as pessoas em quem eu tenho fé. A gente estava mais cedo estudando ali sobre discipulado, sobre discípulos, como discipular, e o Marcos disse algo sobre a vergonha ser algo que nos impede, muitas vezes, de pregar, de anunciar o Evangelho, e é verdade isso, e muitas vezes é porque nós esquecemos da fé em quem nós temos, que é em Deus. E se nós tivermos certeza absoluta de que Deus é o alvo da nossa fé, nós então vamos abater a vergonha, combater aquilo que nos para, aquilo que nos impede de fazer o que temos de ser feito. Nessa manhã, para mim, foi muito difícil estar aqui em cima. Não porque eu tenho um problema de estar aqui, mas porque, para mim, aqui é um lugar especial. Eu vou em outros lugares, eu não tenho tanto pavor, tanto medo, tanto nervosismo, mas aqui eu tenho. E de manhã a Graça pegou e falou comigo assim, e aí, você vai ou não vai? Eu falei assim, eu não sou dos que retrocedem, aprendi com o Júnior. Não sou dos que retrocedem, eu vou. Mas muitas vezes a gente fica naquela, vou ou não vou? E a gente precisa ir, e a gente precisa mostrar em quem a gente acredita. E enquanto eu estava ali, eu orava e falava, Deus, eu acredito no Senhor, o Senhor foi que me fez estar ali, o Senhor vai me dar as palavras para eu falar. O Senhor pode tudo. O Senhor pode me dar aquilo que eu preciso para poder falar para as pessoas. Eu acredito no Senhor. E se a gente andar assim, a gente vai conseguir chamar a atenção de Deus de uma forma tão maravilhosa. Eu quero ler esse texto, Marcos, no capítulo 2, no verso 1. Diz assim, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciando-lhes a palavra, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando-o por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E aqui é o versículo que eu quero chamar a atenção. Diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. A postura, a ação, a convicção, a certeza como dizem Hebreus, destes irmãos, de que Jesus podia fazer alguma coisa, fez com que todas as coisas que eram um empecilho para que eles chegassem até Jesus, saísse da frente deles. Eles andaram com toda certeza, eu vou colocar esse rapaz de frente de Jesus, e Jesus vai fazer alguma coisa. E o texto diz que Jesus não olhou tanto o que eles fez, mas Jesus olhou o que motivou o que eles fez, que foi a fé no que ele tinha. Nós precisamos andar dessa forma, com essa certeza, com essa convicção de Abraão, ainda que ele morra, Deus vai trazê-lo de volta, Deus vai fazer mais, Deus pode mais, Deus pode mais. Eu estava falando com o pastor na semana passada sobre algumas coisas que nesses tempos têm sedimentado meu coração. Uma é honra, outra é gratidão, são palavras assim que a gente sempre fala, e são palavras que passam, e a gente escuta, e essas palavras são bonitas, são impactantes, mas a gente não medita, e às vezes a gente nem vive essas palavras, honra, gratidão, e uma delas também é fidelidade. E a fé, eu procurei num desses dicionários, que eu nem sei qual foi, é a observância, a fidelidade é a observância da fé devida. O que é fidelidade? O que é ser fiel? O que é andar em fidelidade? É viver uma vida de fé. É observar uma vida de fé, de modo que o Senhor possa atentar-se para nós. E por nos observar andando assim, possa então dizer, filho, a tua fé te salvou. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, você vai prosperar. Eu quero te incentivar a ter fé dessa forma, a uma fé de ir, mesmo que seja bem difícil de chegar, mas que você vá, que você se empenhe, que você não desanime. Era muito difícil para a mulher do fluxo de sangue chegar até Jesus, era muito difícil, talvez fosse impossível, porque as pessoas iam ver ela naquela situação e iam não deixar, mas ela foi. E em meio a tudo aquilo, ela tocou em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela, aliás, saiu o poder de Jesus e Jesus olhou para ela, filha, tua fé te salvou. Eu não sei quantas coisas são difíceis para você, mas eu estou te dizendo que quanto mais você se empenhar em vencer essas dificuldades, mais você vai crescer na convicção de que Deus pode te fazer vencer. Mais você vai crescer nisso. Deus vai te levar a ir além. Deus vai te esticar. Amém? Que Deus nos abençoe. Você está ouvindo? Você se lembra do que foi que Deus ministrou a nós domingo passado? Você se lembra o que foi que Deus ministrou a nós domingo passado? Em qualquer circunstância, eu realmente decidi pensar em Deus como Ele é a minha fortaleza. Eu colocar em prática que Ele é o meu rochedo. O Senhor nos falou domingo passado, olha, não apenas os dias mais difíceis na economia, nas necessidades financeiras, nas necessidades materiais, mas é também esse o tempo mais especial para nós colocarmos em prova nossa vida de fé e nossa confiança. São dias de salvação. E hoje, quando o Senhor nos fala sobre realmente viver fé de forma que os outros vejam a nossa fé, nós estamos num ambiente mais propício. Eu e você não teremos na nossa vida outra oportunidade mais intensa do que esses dias que estamos vivendo, de decidir viver por fé. De decidir, falar assim, eu vou descansar, eu vou gerar na minha mente, nas minhas emoções, descanso que não vem porque eu estou deitado com as pernas para cima, que não vem porque o dinheiro chegou, mas vem porque eu fiz de Deus meu baluarte, minha fortaleza, eu fiz de Deus meu lugar alto, eu fiz de Deus meu refúgio, eu descanso nele, literalmente, é só começar a pensar, é só começar a adorá-lo, é só começar a ler a sua palavra, eu começo a descansar nele e vai ficando tudo bem. E eu quero, como essa palavra de hoje, eu quero, Senhor, que as pessoas vejam fé, a minha fé. E é muito forte o que Paulo diz, quando Deus vê a minha fé, então ele age segundo aquilo que a minha fé proclama. Deus viu que aqueles homens tinham fé, então Jesus, eu vou agir. Tem uma declaração que ela é tida como anônima, alguém escreveu, fale de tal forma que os outros amem ouvir você. Fale de tal forma que os outros amem ouvir você. Ouça de tal forma que os outros amem falar com você. E a minha pergunta foi, você está ouvindo? Você sabe ouvir? Essa é a minha pergunta para você, no início dessa palavra que eu quero fechar e nós vamos orar nesse tempo de palavra. Você sabe ouvir? Ouvir é algo tão importante que, olha, leia comigo em Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, diga comigo, ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para você ter um pouquinho mais de profundidade no que eu estou perguntando a você, esse versículo diz que Deus entrar, cear comigo e eu com ele, depende de eu ter ouvido. Pensa só nisso. Foca só nisso. O texto está dizendo de forma literal que Deus vir e cear comigo e eu cear com ele depende de eu ouvir. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Lógico que em seguida tem um verbo, tem uma ação de abrir a porta, mas ele é secundário. Ele é produto, fruto de alguém que ouviu. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu venci a morte, venci o pecado, venci o mundo, eu ressuscitei e me assentei ao lado do meu Pai, você vai se assentar ao meu lado. Olha o nível de importância do que Deus está falando. Se você me ouvir. Olha a importância de ouvir. E o versículo 22, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Livro, na carta de Tiago, capítulo 1, leia lá também. Tiago, capítulo 1, o verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom, toda dádiva, todo presente, todo dom perfeito, vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o propósito de Deus para mim nessa terra. Isso é imutável, não há sombra de variação. Versículo 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, e seja pronto para ouvir. Tem ou não tem uma conexão absoluta entre o texto de Apocalipse e o texto de Tiago? Deus está instruindo de uma forma didática, professor, colégio, escola, matéria. Deus está instruindo de uma forma assim, palpável, simples, orgânica, comum, nada mística, nada religiosa, nada assim, sobrenatural. Deus está dizendo uma coisa simples, gente, presta atenção, todo homem esteja pronto para ouvir, já que, segundo o Apocalipse, aquele que ouvir, vai abrir a porta, e se abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Gente, imagina Deus vindo jantar comigo. Qualquer irmã aqui um pouquinho mais cuidadosa, não precisa ser muito cuidadosa, não, um pouquinho mais cuidadosa. Nós vamos jantar na casa de fulano, vamos, não tem que levar alguma coisa, não? Não tem que levar nada, não? E às vezes leva um pãozinho, leva um suco, leva alguma coisa, tem que levar alguma coisa, não dá para ir lá na casa deles. Imagina Deus vindo jantar comigo, irmão, Deus vindo jantar com você. Você acha que Deus não vai trazer alguma coisa para essa ceia? Na verdade, é Ele quem vai fazer essa mesa. Mas se Ele vier e cear comigo e eu cear com Ele, significa eu já não preciso de mais nada. Quem veio comigo em casa hoje é o Senhor e Ele vê todas as coisas e Ele supre todas as coisas. Ele está vivendo em casa, Ele está se assentando comigo à mesa e eu estou comendo com Ele à mesa. Isso é o que há de mais maravilhoso para qualquer pessoa nessa terra e em toda a eternidade. Então eu preciso que Deus venha e viva dentro da minha realidade, viva dentro da minha casa. E vem João e diz assim, isso depende de uma coisa, você ouvir. E o Senhor diz, Tiago, escreve aí também, porque eu quero continuar ensinando as pessoas sobre ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E todo homem, provavelmente, vale dizer que é para o homem masculino. Mas, obviamente, está falando de forma genérica, homens e mulheres. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem, quando alguém não sabe ouvir, ele se levanta para tomar as atitudes que ele considera que tem que ser tomadas. A ira diz respeito a isso. A ira é o meu levante soberano, não quero saber de mais ninguém, não quero saber de mais nada, eu vou fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Mas quando o homem sabe ouvir, ele não precisa mais se levantar irado. Versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Como é que se acolhe uma palavra, irmão? Como é que alguém acolhe uma palavra? A expressão, ela é simbólica, ela é abstrata, mas a resposta é concreta. Como é que se acolhe a palavra? Hã? Ouvindo. Você se lembra, talvez a sua mãe tenha falado com você, menino, você está me ouvindo? Sua mãe já falou isso com você? Às vezes segurando a orelha, às vezes dando um beliscão, você está me ouvindo? Você sabe que ela não está em dúvida se você está escutando bem, se você não ficou surdo. Ela não está perguntando se você, por acaso, está com alguma dificuldade no ouvido. Ela está dizendo muito mais, você está me ouvindo? Você está entendendo o que, que eu estou dizendo, menino? A palavra implantada em nós, que é a mesma coisa que João disse lá, eu virei e cearei convosco. O verbo vivo vir para dentro de mim e produzir tudo o que é necessário, tudo que eu oro, tudo que eu peço, depende de eu ouvir. De novo, você sabe ouvir? Você sabe ouvir? Essa é a pergunta que eu quero que você guarde no final dessa manhã. Eu quero te ajudar com algumas coisas. Se temos dificuldade para ouvir, teremos dificuldade para a fé. Se você e eu formos uma pessoa que tem dificuldade de ouvir, nós teremos dificuldade de ter fé. Será impossível a palavra vir e cear conosco. E se a palavra não está aqui em nós e nós ceamos com ele, então nós não teremos fé. O desafio dessa manhã de termos uma fé visível, que age, uma fé que cresce, a gente estuda essa lição na Escola de Discípulos, uma fé que cresce. Se eu tenho esse desafio, eu preciso entender esse detalhezinho de ouvir, eu preciso saber se eu sei ouvir. Um homem muito conhecido nessa área da organização, do ensino de empresas e de relacionamentos, chamado Stephen Covey, ele diz assim: o maior problema para a comunicação é que não ouvimos para entender, ouvimos para replicar. A maioria de nós, na maioria das vezes, não ouve para entender, ouve para replicar. Tem sempre, logo ao final de uma frase, de um dito, ou muitas vezes, no meio de um dito de alguém, tem sempre, tem sempre a continuidade do meu raciocínio. E aí eu separei aqui alguns motivos, eu fui pesquisar o que os homens, o que os estudiosos dizem sobre ouvir, e eu fui, juntei também com alguns elementos que eu já havia estabelecido e na minha pesquisa pessoal definido como por que geralmente as pessoas não ouvem. Por autodefesa. As pessoas não ouvem por autodefesa. Não quero ouvir. Existe uma capacidade seletiva da mente que é inquestionável. Você pode estar aqui, eu posso estar falando, o som está bom e está chegando em você, mas você pode, de repente, viajar para outro lugar e a sua atenção ser uma atenção seletiva que, por algum motivo, você nem ouviu o que foi dito. Mas, muitas vezes, nós não ouvimos porque aquilo que vamos ouvir mexe em alguma área nossa. Então eu me levanto instantaneamente como autodefesa. Esse é um motivo pelo qual você, e eu não me excluo disso quando eu falo você, muitas vezes não sabe ouvir. Autodefesa. Outro motivo, a convicção de já ter o melhor. Eu estou ouvindo, mas eu já sei. Então, eu até chega aos meus ouvidos aquele som, mas eu não ouço. Ansiedade. Muita gente vem ao gabinete, muita gente para ali, pede uma oração, pede um conselho, mas a ansiedade não deixa a pessoa ouvir. Sim, não, está certo, pastor, está certo. Quantas vezes eu já conversei com alguém e falei assim: irmãos, nós, olha, você pode orar por isso, com esse foco. Não, pastor, eu tenho orado muito. Ih, pastor, estou orando muito. A ansiedade não nos deixa ouvir o que, por acaso, Deus está trazendo, às vezes através de alguém, às vezes através de uma circunstância. A desconsideração. Porque tem pessoas que não consideram de forma alguma que pode vir algo de alguém, que pode vir algo do nada, que Deus pode usar uma mula, que Deus pode mover pelas pedras, que Deus vai usar alguém. Às vezes eu não considero que virá de fora, então eu não ouço. Alguns não ouvem porque não reconhecem a autoridade que está em alguém. Se eu não reconheço a autoridade, eu posso até dizer, estou, gente, eu estou ouvindo, que coisa, estou ouvindo. Tá, não. Se eu não considero autoridade, os meus ouvidos até estão recebendo algum som, mas eu não estou ouvindo aquele ouvindo da mãe. Muito menos ouvindo o ouvir de João e de Tiago. E essa correlação entre esses elementos tão práticos diários E o que João disse, o que Tiago disse, ela é absoluta. Se eu sou uma dessas pessoas que não ouve por autodefesa, que não ouve por ansiedade, que não ouve porque já convencido que tem o melhor, que não ouve por desconsideração, por não reconhecer a autoridade, se você e eu não ouvem assim no dia a dia, pode ter absoluta certeza, e é para isso que eu quero te dizer, é para isso que o senhor trouxe o Paulo falando sobre fé hoje, você não terá de Deus a porção que vem quando ele ceia conosco. Eu preciso aprender a ouvir meu vizinho, meu patrão, meu marido, minha esposa, meu pai, meus filhos, meus irmãos. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a ouvir. Às vezes nós não ouvimos por competição. Não dá para eu aceitar que essa pessoa está me dizendo alguma coisa que eu já sei, né? Ou o que eu já sei é muito melhor do que essa pessoa está dizendo. E realmente isso opera dentro de nós, por orgulho, por soberba, por desejos incontrolados. Eu quero muito. Eu tenho algumas experiências de eu querer tanto alguma coisa. E eu fui para diante de Deus, eu não ouvi Deus, eu ouvi o que eu queria ouvir, porque eu queria tanto aquilo. Alguns não ouvem, por tolice mesmo. Não aprendeu, é tolo. A Bíblia fala, Provérbios fala do tolo. E aí, assim como a gente pode reunir um conjunto de elementos, porque nós não ouvimos, nós também podemos reunir um conjunto de elementos e como ouvir melhor. Olhe nos olhos. Ao ouvir, olhe nos olhos. Pare de fazer. Eu, muitas vezes, eu tenho esse hábito. Eu consigo, então eu fico lá no computador e a Dani está falando. Agora eu estou me comprometendo. E de vez em quando eu me lembro, tem que parar. Sim, ok. Olhe nos olhos. Para ouvir, olhe nos olhos. Renato, eu não vou falar que a Andresa te cutucou de uma forma assim, né, delicada. Aí. Seja atento, mas seja tranquilo. Pode falar. Pode. Não, seja atento e seja tranquilo. Irmão, presta atenção. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Se eu não for cuidadoso, zeloso, diligente em ouvir qualquer pessoa, eu não saberei ouvir ele batendo a porta. Isso é literal, isso é absoluto. Em outras palavras, eu não serei sensível ao Espírito Santo se eu não sei ouvir as pessoas nas situações mais comuns do dia a dia. Então, eu preciso descobrir se eu sei ouvir. Mantenha a mente aberta. Eu estou cansado de vivenciar experiências de pessoas virem compartilhar a situação e eu poder ler um texto ou, às vezes, ter uma palavra de sabedoria do Senhor e, no meio da minha fala, a pessoa, não, mas passou, sabe o que, você acredita que ela fez? Ela fez isso. E aí, de repente, eu paro assim, Deus, eu vou embora. Eu vou embora. Sabe por quê? Porque eu estou aqui dando o que ela pediu, o que ela precisa, e agora eu descobri que ela não está me ouvindo, ela está no raciocínio dela, já está matando a outra, já está conhecendo, ela já foi resolver a coisa. Ela não está, não tá aqui, não adianta eu vir, não adianta. Tem muita gente assim, e para ser honesto, qualquer um de nós pode fazer assim em muitas circunstâncias. Eu preciso prestar atenção. Eu estou mesmo ouvindo, acompanhando com a minha mente aberta. Ou eu já defini que eu já sei, que eu já... pastor vai dar umas palavras ali, ou fulano vai meu pai, vai falar, fulano vai... Não, eu preciso ter a mente. Não filtre o que você ouve com as suas concepções. Não filtre o que você ouve com as suas concepções. É um exercício que é uma mudança tão radical de vida. Quanto representa o novo nascimento? É uma mudança tão milagrosa quanto o novo nascimento. Eu, a partir de hoje, vou passar a ouvir. E eu quero não filtrar o que eu estou ouvindo. Ele está falando isso, mas é por isso, isso. Ela está falando isso, mas é assim, assim, assim. Não, ela está falando isso, mas não quer dizer isso, não. Quer dizer o que eu penso. E isso, ela está falando isso, mas... Ou o clássico. Ele está falando isso, ela está falando isso, mas eu não concordo. Eu não concordo. Não concordo. Sabe o que aconteceu, então, quando eu pus o eu não concordo? Eu estou assinando uma declaração. Eu não sei ouvir. E se eu não sei ouvir, eu não vou ouvir o que está escrito em Apocalipse, em Tiago, através do Paulo, através, talvez, de uma criança. Eu preciso aprender a ouvir, Senhor. Acompanhe as palavras produzindo imagens para o raciocínio. Deseje aprender mais. Não interrompa, nem ofereça suas soluções. Ouça, ouça, recebendo. Não se desculpe, não explique. Não, não, mas eu estou falando, mas não, ouça. Não pense que aquela pessoa está dizendo algo porque quer chegar em tal lugar e aquilo mexe com você, então você já tem que se explicar. Ouça, simplesmente ouça, ouça e vai até o final naquele raciocínio. Crie as imagens do raciocínio, aprenda mais, espere a pessoa terminar, parar. E então faça perguntas para clarear o que aquela pessoa está dizendo. Experimente sentir o que a pessoa está comunicando. Não se sinta competindo. Dê retorno ao que está sendo dito e ponha aquilo sem pressão do tempo. Ponha aquilo sobre a mesa e comece um processo, depois de ter ouvido, assim, Espírito Santo, o que é para eu aprender? O que é para eu receber? O que é para eu olhar com outros olhos? O que é para eu ver com outra ótica? O que é para eu receber? Senhor, eu quero ser uma pessoa que aprendeu a ouvir. De vez em quando, você também tem suas experiências de estar falando alguma coisa e o outro não ouvir. Na época das rádios comunitárias, eu fui ministrar em alguma cidade, não me lembro a cidade, aqui em Minas Gerais. E eu fui recebido por um irmão que estava muito ansioso por me conhecer, e ele queria me receber, e ele pediu o pastor e fez questão de me receber. E aí ele foi e me recebeu, e me pôs no hotel, e me levou numa casa para o lanche. E aí, tudo que ele queria era fazer uma pergunta. E ele então fez a pergunta, e ele falou assim: pastor, você entende dessa área? Eu comprei uma rádio comunitária, e eu preciso que o senhor me ajude. O que é que eu posso fazer? Porque agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse outro, eu arrumei um dinheiro emprestado, eu vou fazer assim, eu vou fazer isso. E quando ele parou de falar, e ele falou assim: então, o que que o senhor acha? Eu falei assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. No Brasil inteiro, a Polícia Federal está fechando todas estas rádios comunitárias de igrejas, porque elas estão legalmente indevidas, elas estão ilegalmente organizadas, e eu te aconselho a procurar alguém que entende mesmo de como tem que ser a documentação, de como tem que ser essa estrutura, como tem que ser isso legalmente, para que você não invista seu dinheiro. E aquilo: não, não, não, não, não, não, não, pastor, não, não, não, Deus já pôs a bênção, Deus falou comigo que é para fazer, filho, vá nessa fé. Eu falei assim, e eu não falei absolutamente mais nada. Eu falei: senhor, eu não posso falar mais nada, eu já sei que ele não está me ouvindo. Passado algumas semanas, o pastor daquela cidade me ligou por algum motivo, e eu falei assim: irmão, como está aquele irmão? Ih, pastor, ele está num aperto, porque a Polícia Federal veio aqui, ele pegou o dinheiro emprestado de um monte de gente, comprou uma rádio, e a polícia veio aqui e fechou a rádio dele. Eu falei assim: meu Deus do céu, tem pessoas que não sabem ouvir. E às vezes é assim nos negócios. Não, não, porque eu estou pensando assim, E Deus me pôs um livro de uma pessoa chamada, uma senhora chamada Bernadette Giva. E essa senhora, uma americana que escreve muito sobre significado, sobre realizações de importância, e ela está ensinando o tempo todo: ouça primeiro a todos. E ela vai mostrando exemplos de empresas, de profissionais, de pessoas que falam assim, eu tenho uma ideia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, mas não ouvem as pessoas. Tem uns professores em Harvard falando sobre uma reforma que eles iam fazer, e eles tinham que reformar também alguns jardins, e eles gramaram uma área muito grande, e aí, numa daquelas reuniões, eles tinham que definir num desenho do mapa onde eles iam cimentar os passeios, e alguém disse assim, eu quero dar uma sugestão, que nesse ano a gente não cimente os passeios, não cimente o gramado, não faça os passeios no gramado. Mas por que a gente precisa? Tem que unir um prédio ao outro, e aí as pessoas vão ficar pisando na grama. E eu falei assim, não, deixa as pessoas nesse ano pisarem na grama. Ah, mas... Então eles fizeram isso. Quando terminou aquele ano, havia alguns caminhos na grama que eram únicos. A grama havia aberto lugar por uma terra batida, porque as pessoas definiram onde ficariam os caminhos. E eles foram avaliar, eram totalmente diferentes do que eles haviam desenhado. Isso nós teríamos que ter desfeito, porque o que precisava era nesse caminho, naquela direção. Senhor, eu quero aprender a ouvir. Leia comigo ainda, Romanos. Hoje o Senhor veio nos falar sobre fé. E o desafio dessa manhã, eu quero ter uma fé que as pessoas podem ver. Eu quero ter uma fé que Deus vai ver. Isso é muito forte, irmão. Uma parábola que talvez você já conhecesse, mas que traz um detalhe. E Jesus viu a fé. E porque viu a fé, fez um milagre. Deus, eu quero que as pessoas vejam a minha fé. Eu quero que o Senhor veja a minha fé. Então eu quero, Senhor, pôr em prática algumas coisas. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim. E assim a fé vem pelo ouvir. Diga comigo. E assim a fé vem pelo ouvir. Fecha os teus olhos, irmão. Poderia ser só uma palestra, uma palavra prática, interessante, de uma melhora pessoal, de um aperfeiçoamento pessoal. Poderia ser apenas algo da instância do intelecto, da capacitação profissional, da capacitação intelectual. Eu estou aprendendo a ouvir, e já seria muito bom. Mas é muito mais do que isso. Senhor, nesta manhã, eu quero reconhecer que a minha ansiedade não me deixa ouvir. Senhor, eu quero reconhecer que muitas vezes eu não ouço o meu cônjuge. Eu não ouço as pessoas, eu não ouço os pássaros, eu não ouço os sinais, eu não ouço os indicativos, eu só ouço o que está dentro de mim, que eu quero, que eu acho, que eu penso. Que eu não quero gastar tempo ouvindo, eu não quero desperdiçar tempo ouvindo, porque eu já sei, eu já defini, eu já tenho. E eu estou entendendo nesta manhã que se eu não aprender a ouvir, eu não vou ouvir o teu chamado. E se o Senhor não vier e cear comigo, a sua palavra não estará dentro de mim. Eu não terei fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E eu decido sair daqui nesta manhã com esta firme resolução. Eu quero exercitar uma fé que as pessoas veem. Eu quero exercitar uma fé que Deus verá e agirá. Eu quero. Nesta manhã, se você reconhece que é uma pessoa difícil de ouvir. É tão difícil que você não aceita alguém dizer, você não sabe ouvir. Mas eu reconheço diante do Senhor e diante dos meus irmãos que eu tenho dificuldades para ouvir, Senhor. Isso está afetando eu ter fé. Eu nunca tinha feito essa correlação. Quem sabe o Senhor já quis falar comigo inúmeras vezes. Quem sabe o Senhor já bateu a porta inúmeras vezes. E eu não sei ouvir. E se passa um tempo, de novo eu estou fazendo a mesma coisa. Estou repetindo tudo de novo. Eu nem me lembro que alguém um dia me disse algo. Mas hoje eu decido me arrepender. Porque eu quero ter uma fé. Que as pessoas veem. Principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero ser um daqueles que proclamam o reino de Deus. Por atos de fé. Eu quero, Senhor, e eu quero que Deus veja a minha fé e tenha que se levantar e tenha que dar ordem aos seus anjos e tenha que dar ordens ao maligno e tenha que dispensar do céu aquilo que está prometido, porque ele encontrou alguém que tem fé. Ainda que seja uma coisa louca como abrir o telhado e descer pelas cordas, eu quero aprender a ouvir, e eu vou enumerar, e eu vou pôr lá na minha caixinha de gratidão, algumas coisas que já estão acontecendo, porque eu passei a ouvir o que eu não ouvia antes. Se é o seu caso, eu convido você a ficar de pé e declarar, Senhor, eu me rendo a Ti nesta manhã, porque eu quero uma fé, como a daqueles homens que desceram o paralítico diante de Jesus. Eu quero rir ao ver o Senhor se posicionar, executar, atuar em favor daquilo que está escrito na Tua palavra, porque viu em mim fé. Eu quero, Senhor. Levante a sua voz. Peça a Ele, fale com Ele. Levante a sua voz e com som, com a sua voz, som da sua voz, publique uma oração. Eu me aproprio, Senhor, da fé, porque nessa manhã eu estou ouvindo o que o Senhor falou comigo, através do Paulo, através dos irmãos lá no início, através de um cântico, através, Senhor, em qualquer momento, em qualquer circunstância.